Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia. Sejam então bem-vindos a mais um programa das Palavras de Esperança aqui na Rádio Boa Nova nesta sexta-feira, 26 de maio, em que vamos olhar para a liturgia do próximo domingo, dia 28 de maio, domingo de Pentecostes. Hoje com a participação de novo do seu padre Pedro Simões, que já esteve connosco na passada sexta-feira, hoje também aqui a marcar presença dada a possibilidade, Sr. Padre António, poder estar connosco nesta manhã. Sr. Padre Pedro, bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Bom dia, Liliana, bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham através desta antena da Boa Nova FM. Vamos então levar por diante mais esta emissão. Vamos, como já referimos, olhar para a liturgia do próximo domingo, domingo de Pentecostes, um dia importante na Igreja. Já vamos perceber o que é este dia de Pentecostes. Antes disso, olhamos para a Igreja em Portugal. Seu Padre, a Confederação do Voluntariado assinala 100 anos do Corpo Nacional de Escutas, saudando valores determinantes para o integral crescimento humano. Sem dúvida alguma, antes de mais de iniciar esta partilha deste artigo que encontrei na Agência Eclésia, gostaria de desejar a todos os escuteiros um feliz aniversário pelo seu centenário. Amanhã, em Braga, vão decorrer a verdadeira celebração magna nacional do Corpo Nacional de Escutas, escutismo católico português, né? Inspirados na figura de Baden-Powell, ainda continuam, digamos assim, na salvaguarda da educação integral de todos os nossos jovens, neste caso concreto, jovens cristãos católicos. Estes grupos, até é bonito de ver, que vão resistindo, não é? Estas formações do escutismo vão resistindo às modernices e às... Eu não diria resistindo, vão aumentando. Porque é um movimento da Igreja Católica que ainda continua a chamar mais jovens e digamos assim, a estimulá-los não só no crescimento humano integral, mas também sobretudo no crescimento espiritual. E este artigo que trazia hoje à partilha é um artigo da Confederação do Voluntariado em Portugal, que fala que infelizmente o Corpo Nacional de Escutas nem sempre é valorizado. E eles aqui falam que a atual lei de bases do voluntariado não reconhece nem valoriza o Corpo Nacional de Escutas. E eu tirava aqui uma chega deste artigo que passo a citar. Diz a Confederação que, apesar da sua longevidade, nunca perdeu a identidade, orientada por valores determinantes para o integral crescimento humano, nem jamais se desviou da sua missão por estar assente num dos pilares mais consistentes da construção de qualquer sociedade, como é a educação. Eu não tenho dúvidas de que o escutismo acaba por dar mais frutos do que a própria catequese. Muito bem. É certo que a catequese é mais virada, sobretudo, para a espiritualidade e a família. O escutismo não, o escutismo é muito mais abrangente. Tem a parte espiritual e a parte familiar, mas depois tem também a parte da cidadania e da fraternidade e da solidariedade e do espírito de serviço na gratuidade e no maior desinteresse pessoal possível. Nem sempre, muitas vezes, valorizado pela própria hierarquia, pela própria Igreja Católica. Muito bem. Reconheço isso e sinto isso, não é? Fui escuteiro muitos poucos anos, já fui escuteiro como caminheiro, porque nós no seminário de Coimbra tínhamos um agrupamento só de caminheiros. Sim. E só de rapazes, não é? Que eram constituídos pelos seminaristas que quisessem fazer parte desse mesmo agrupamento, um dos mais antigos, fundado ainda nos anos 40, não é? Todos nós sabemos, aqueles que estão dentro desta dinâmica, de que o escutismo surgiu em Braga, com um dos agrupamentos dessa arquidiocese, e depois, a pouco e pouco, foi-se estendendo ao longo das diversas dioceses portuguesas. E é algo que nós devemos valorizar, até mesmo aqui na própria Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital, que já chegou a ter dois agrupamentos. A própria Cordinha teve um agrupamento, mas depois, devido à escassez de recursos humanos, neste caso, claro, de meninos, aqueles que faziam parte desse agrupamento acabaram por se juntar aos de Oliveira do Hospital, que de resto têm feito também um trabalho excelente, e aproveito para dar os parabéns também a este próprio agrupamento de Oliveira do Hospital, que tem feito sempre um trabalho contínuo, integral e perseverante, não é? Não há altos nem baixos, nem sucessos nem fracassos. Têm procurado, às vezes há escassez, é termos chefes escuteiros à altura. Tem que haver muita disponibilidade. Porque um bom agrupamento só funcionará bem com chefes maduros, adultos, bons cidadãos, bem integrados no mundo, na sociedade e também na Igreja, não é? É porque não se fazem omeletes sem ovos, não é? Exatamente. Como diz o português. Portanto, parabéns ao Corpo Nacional de Escutas e, de modo particular, também ao agrupamento de Oliveira do Hospital, não é? É verdade. Continua então nesta senda deste grupo, onde o voluntariado é. O voluntariado, o espírito de entrega, não é? A partilha, a total, são valores que dominam. Inalienáveis, grupo, não é? E que fazem parte da própria pessoa humana, não é? No seu crescimento integral, não é? Muito bem. Sr. Padre, avançamos para falarmos ainda da Jornada Mundial da Juventude 2023. O tempo passa muito rápido. Falamos de modo particular nas dioceses, que têm mais de 600 grupos inscritos de 5 continentes. Lembramos então que os dias nas dioceses decorrem de 26 a 31 de julho, antecipam assim o grande encontro mundial de Lisboa, com a vinda do Papa Francisco, que também vai passar por Fátima, não é? Já está confirmado. Já está confirmado, já está o programa oficial feito, e será mesmo uma visita rápida, digamos assim, no dia 5, em que ele fará, penso que é um sábado, se não me engano, sim, é um sábado, portanto fará uma visita, entre aspas, relâmpago a Fátima, onde vai pedir certamente a Nossa Senhora que possa iluminar a vida e os corações, quer dos que estão presentes nas jornadas, quer dos que estão ausentes, para que não tenham medo de abrir as portas a Cristo, como nos dizia o saudoso São João Paulo II, não é? Muito bem. Portanto, estes dias nas dioceses, Seu Padre, portanto, vão mobilizar, não é? Muitas famílias, está a ser lançado esse apoio também. Eu neste ponto, eu dividi-o em duas partes, em duas linhas. Em primeiro lugar, dar conta da ideia dos números nacionais e depois dos números ao nível do nosso território, do Cote de Jolitá, que já tem também algumas novidades bem fresquinhas. Em relação ao nível nacional, portanto, há três dioceses que vão estar de fora destes dias das pré-jornadas, que são aquelas que estão mais próximas de Lisboa. Portanto, é Lisboa, Santarém e Setúbal, não vão poder participar nesta semana antes das jornadas, devido a estarem mais implicados diretamente na organização. Mas nas outras restantes dioceses irá haver. E já temos, digamos assim, conhecimento de 600 grupos inscritos, provenientes dos 5 continentes. Portanto, até ao momento recebeu-se das 17 dioceses de acolhimento o número de 682 grupos. Uhum. As dioceses já há algum tempo que estão a receber informações de grupos e a fechar com os mesmos os números dos inscritos. Portanto, os continentes são Europa, África, América, Ásia e Oceania. Portanto, o que demonstra a grande riqueza cultural e religiosa que vem passar estes 15 dias ao nosso Portugal, não é? Esperemos que eles possam desfrutar da melhor forma possível. Isso mesmo, portanto, vamos fazer um esforço para podê-los integrar da melhor forma possível, não é? Nós, aquilo que caracteriza o português lá fora, pelo menos visto pelos olhares dos estrangeiros, é o acolhimento. O receber bem, não é? O receber bem. E vamos procurar fazer isso. Em relação aos nossos números caseiros, aqui do Cote de Jolitá, tenho aqui uma informação bem fresquinha. Portanto, hoje, precisamente, faltam 2 meses para os dias nas dioceses. Portanto, a partir de hoje, só 2 meses. Estamos em contagem. A 26 de julho, não é? Exatamente. Uhum. Estamos em contagem decrescente precisamente para isso. E, de facto, é preciso comemorar. Portanto, temos mais um grupo alocado, desta vez 120 espanhóis. Portanto, aqui no nosso Cote Jolitá irão para a Tábua 101 franceses, até agora, para o Senhor das Almas, 134 italianos, e aqui para Oliveira do Hospital, 162 espanhóis e alemães. Portanto, prefaz um total de 397 peregrinos, até agora. São muitos, são bastantes. Portanto, poderá aumentar. O Senhor das Almas tem a ver com a unidade pastoral Sul. Sul, sim, é? Sim. Uhum. Portanto, unidade pastoral Tábua, Hospital Sul e Hospital, exatamente. Simplesmente, não é? Que forma o Cote Jolitá. Portanto, até hoje, 397 peregrinos. Poderá aumentar e, eventualmente, vai aumentar. É um número considerável. É um número considerável. O ideal seria que esses 397 peregrinos estivessem todos em famílias de acolhimento. O ideal. Não sendo o ideal, temos o possível. E o possível é em pavilhões. Quantas famílias têm contabilizadas para acolher? Não sei se é essa informação. Neste momento não sei. Há bem pouco tempo rondava as 80, julgo. Rondava as 80 famílias, sim, sim. Provavelmente agora terá aumentado, digo eu, não é? Portanto, mas de qualquer forma vão ser providenciadas maneiras de acolher bem, não é, estes jovens? Esperemos que sim. Eu, pelo menos, no domingo passado tive a oportunidade de distribuir os estandartes pelas diversas famílias de acolhimento aqui em Oliveira do Hospital e vi bastante receptividade e bastante anseio da parte, quer dos pais, quer dos filhos, é receber estes peregrinos. Portanto, as pessoas estão motivadas e estão implicadas. É importante contagiar os outros que ainda estão tímidos e ainda estão desconfiados, não é? Sr. Padre, quem é família de acolhimento, portanto, tem que dar um teto, não é? Estes jovens, proporcionar algum conforto. É preciso 5 metros quadrados, não é preciso mais. Não é? Para passar as noites e o pequeno almoço, jogo. Exato, mas não é preciso grande conforto, porque nós às vezes imaginamos assim, porque nós queremos receber bem, não é? E queríamos dar uma caminha a cada peregrino. Claro. Não é possível, não é? Portanto, eles vêm preparados, eles trazem saco de cama. É importante, é um espaço em que eles possam colocar o saco de cama e possam descansar. Claro. E depois providenciar a questão da casa de banho, para eles fazerem a higiene e o pequeno almoço do dia seguinte. Porque depois, sim, todo o dia, não é, vão estar ocupados no exterior. Muito ocupados. Portanto, não vai haver espaços mortos nesses dias que antecedem as Jornadas Mundiais de Juventude. Porque já há um programa próprio, um programa definido, que já foi apresentado e já foi aprovado na reunião de coordenadores de catequese. E que, portanto, implica todas as paróquias também no sentido de ajudar na logística dessa semana. Muito bem. Sr. Padre, vamos então avançando. Entretanto, até lá, até esta grande jornada e à semana que antecipa, iremos com certeza falando aqui, atualizando também os números no nosso programa. Sr. Padre, falamos da Igreja na Diocese de Coimbra. Em Coimbra, os alunos da Escola Secundária José Falcão criaram um mural a JMJ 2023 no Seminário Maior. É verdade, a ideia partiu dos alunos da turma 12º 9 do curso de artes desta escola secundária de José Falcão, que tem estado a dar uma nova vida ao muro do seminário, muito próximo, aliás, no sítio onde nós chamamos a Curva das Bananas, que é na Avenida dos Combatentes, quando viemos dos Arcos Jardim e nos dirigimos para o Estádio Municipal de Coimbra. O muro que, de facto, estava bastante degradado e bastante grafitado, uhum, né? Grafitado não artisticamente, claro, mas infelizmente com coisas menos próprias, não é? Claro. E que agora ganha uma nova vida com este espírito de criatividade que estes jovens irão ter. Aliás, já está marcada uma cerimónia de inauguração desse mesmo mural no próximo dia 7 de julho. Será benzido pelo nosso bispo, Dom Virgílio Antunes, pelas 19 horas, e contará com a presença de vários representantes de outras instituições públicas e privadas. Portanto, uma iniciativa bastante criativa e que, claro, teve a aprovação do reitor do seminário, do padre Nuno Santos. Parabéns a estes alunos, não é, que tiveram esta iniciativa de dar vida nova a um mural que estava degradado, ainda para mais sobre este tema tão atual da Jornada Mundial da Juventude 2023. Seu Padre, vamos olhar para a liturgia, não é? Do próximo domingo, dia 28 de maio. Seu Padre, eis-nos chegados ao domingo de Pentecostes. Consegue, pode explicar-nos, assim, de forma simples, que dia é este, que festa é esta? É um dia, diria eu, bastante importante. Talvez a seguir à Páscoa e ao Natal seja o dia mais importante para a vida da Igreja, menos da minha perspectiva pessoal, porque toda a liturgia vai abordar a importância vital que tem a terceira pessoa da Santíssima Trindade, não é? Que é o Espírito Santo, não é? Muita gente se tem interrogado porque é que a Igreja consegue subsistir e resistir à história, não é? Temos 2023 anos de Igreja, não é? Neste caso concreto, Igreja Católica. E certamente as pessoas serão interrogadas porque é que ainda não acabou. Não é? Não acabou porque temos esta pessoa da Santíssima Trindade que age e dinamiza a Igreja, quer de dentro para fora, quer de fora para dentro, e a torna cada vez mais criativa e atualizada ao mundo e à sociedade em que está inserida, não é? Umas vezes com mais consciência, outras vezes com menos consciência. E é a prova viva de que a Igreja não tem a sua fonte e a sua origem em mãos humanas, no homem, mas tem origem, sim, em Deus e em Jesus Cristo. Se fosse assim, se calhar já teria terminado. Se fosse assim, já teria terminado. Teria durado, se calhar, 50 ou 70, ou no máximo dos máximos 100 anos, não é? Mas já vamos com 2023. Já vamos com 2023. E sempre em momentos muito complicados da sua vida, não é? Mas sempre conseguiu superar. Porquê? Porque é Deus que leva a barca. É Deus que guia a sua Igreja no melhor sentido e no melhor caminho, não é? Portanto, e toda esta liturgia leva-nos para isso, não é? Vamos então, Sr. Padre, olhar para a liturgia da primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. É verdade, portanto, São Lucas retrata-nos logo no início desta sua segunda parte da sua obra, isso mesmo, não é? Os discípulos que se encontram reunidos no cenáculo e que recebem esta graça e esta bênção do Espírito Santo, eles que estavam tímidos, estavam receosos, estavam com medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu a Jesus Cristo, e Jesus Cristo concede-lhes a graça de receberem nas suas vidas e nos seus corações o Espírito Santo, não é? Que desce sobre as chamadas línguas de fogo, não é? Esta questão da língua. Porquê a língua, não é? E de repente começam a falar várias línguas, não é? A língua faz parte de uma cultura. Não há cultura sem língua. E a língua é sempre símbolo de unidade, de comunhão, fraternidade e solidariedade entre os diversos povos espalhados pela face da terra. No Pentecostes acontece precisamente o contrário do que aconteceu no episódio da Torre de Babel, no livro de Gênesis, no Antigo Testamento, não é? Em Babel, de repente, eles que falavam só uma língua começaram a falar línguas diferentes e não se entendiam uns aos outros. Né? O egoísmo, a cobiça, a mentira, a divisão, que geram afastamento nas relações humanas, não é? Frieza nas relações humanas. No Pentecostes, tudo isso acontece ao contrário. Falam línguas antes diferentes, havia divisão, mas todos se entendem, não é? Exatamente. Falam línguas diferentes, exatamente. Ou seja, no Pentecostes, as virtudes e as qualidades, que são diferentes de pessoa para pessoa, unem-se com uma só meta e um só objetivo, que é Deus, que é anunciar o Evangelho, a Boa Nova, que é Jesus Cristo, não é? Mas isso só acontece porque os apóstolos e Nossa Senhora deixam o Espírito Santo gerar e fazer maravilhas nas suas vidas. Caso contrário, não acontecia. Não acontecia, não é? Porque aí, mais uma vez, Deus não mexe na liberdade, não é? Deus enviou o Espírito Santo e nós somos livres de o acolher ou não, não é? Muitas vezes não o acolhemos. E por não acolhermos, dispersamos, desorganizamos-nos, desorientamos-nos, não é? Mas acolhendo é diferente, não é? E vemos isso aí, precisamente, não é? acolher todos, não é? Sem julgamentos, sem pré-juízos, não é? Sem preconceitos. Exatamente, não é? Exatamente. Seu Padre, também na segunda leitura, a leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, Paulo avisa que o Espírito é a fonte de onde brota a vida da comunidade cristã. Sem dúvida, esta comunidade de Corinto era a menina dos olhos de Paulo. Paulo. Foi daquelas comunidades que ele sentiu mais carinho e mais afeto. Mas não estava longe também de ter os seus próprios problemas. E um dos problemas que começou a surgir nesta comunidade foi a questão dos carismas, não é? A gente sabe que o carisma é um dom. E não é um dom que tem a fonte e origem em nós. É dado gratuitamente e desinteressadamente por Deus, através do Espírito Santo que atua em nós. E esta comunidade, a certa determinada altura, começava a entrar em conflito pelos diversos dons e carismas que existiam na comunidade. Um exemplo muito prático. Não sei se existiu lá, se não existiu, mas que às vezes acontece nas nossas comunidades cristãs. Não são poucos, às vezes, os atritos que existem entre os coros, ou entre os leitores, né? Ou entre os catequistas. Porquê? Porque, por exemplo, num coro um tem mais propensão para cantar bem, outro para cantar mal. E às vezes há correções que não são bem fraternas, são antifraternas entre e todos. E depois acaba por... Isto estava a acontecer na comunidade de Corinto. E hoje acontece também nas diversas comunidades cristãs, não é? E que às vezes não são superáveis e que às vezes leva ao afastamento de certas e determinadas pessoas e às vezes até à perda da fé, não é? Por coisinhas pequeninas. Às vezes não se compreende como é que todos juntos na mesma igreja não é? conseguem dispersar dessa forma. Nem todos são obrigados a cantar bem, nem todos são obrigados a acolitar bem, nem todos são obrigados a ler bem. Em cada um de nós há sempre um dom e uma graça que o Senhor dá. Agora, é importante é sabermos identificar esse dom e essa graça em nós e colocá-lo e pô-lo a render na comunidade, porque ninguém está indispensável. Ou ninguém é dispensável numa comunidade em cristã. Todos nós somos importantes e somos indispensáveis, não é? E é importante haver esta confluência de dons e esta troca também, não é? Aliás, o São Paulo dá o exemplo da cabeça e dos membros, não é? Na igreja há uma só cabeça que é Jesus Cristo, com diversos membros, não é? Com diversos membros, não é? As mãos servem para tocar, não é? As pernas servem para andar. E assim é também na vida da comunidade cristã. E todos precisam uns dos outros, não é? Não existe ninguém na comunidade e na paróquia que não tenha um dom e que não tenha uma virtude ou qualidade que possa colocar ou meter a render. Não atetaram. Ou nem que tenham detectado, preferem não a pôr em prática. Mas eu alerto para o seguinte: é porque isso muitas vezes é fonte de conflitos. Pois. Eu é que sou bom, tu não serves para isso, eu é que sei, não é? Os conflitos nas comunidades cristãs hoje é isto, não é? Quer dizer, que são os conflitos na família, que são os conflitos em como casa, na família na profissão, infelizmente, etc, infelizmente, porque às vezes até entre irmãos e não é? Pessoas mais chegadas. Exatamente. Seu Padre, vamos olhar para o Evangelho então, de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, o Evangelho que nos apresenta a comunidade cristã reunida à volta de Jesus ressuscitado. Sem dúvida, e provavelmente já estaria a celebrar a Eucaristia, o chamado AHP, não é? Que não se celebrava, ou não se começou a celebrar logo nas catedrais, ou nas basílicas, ou nas igrejas, não é? Começou nas casas das pessoas, nas casas dos primeiros cristãos. Eles reuniam-se no primeiro dia da semana, no domingo, para celebrar a Eucaristia. E Jesus, nesse dia, quis aparecer aos apóstolos, quis aparecer a Nossa Senhora, não é? Mesmo estando as portas fechadas. E é engraçado, isto é importante, nesta passagem de São João, as portas fechadas. Porquê é que estavam de portas fechadas? Havia medo, havia receio, havia temor, havia angústia. Com medo que lhes acontecesse a mesma coisa que aconteceu a Jesus Cristo, não é? Serem mortos na cruz, serem crucificados. E Jesus vem dar-lhes um novo fôlego. Vai-lhes dar uma força redobrada e uma coragem imensas, não é? E a partir daquele dia, a vida destes discípulos já não será mais a mesma. A partir deste dia, os que são casados vão deixar os maridos, vão deixar as esposas, vão deixar os filhos para ir anunciar Jesus Cristo pelos quatro cantos da terra, ao ponto de darem a vida por ele. Por isso, eu olho muito para este Domingo de Pentecostes como sendo, digamos assim, o acontecimento fundante da própria Igreja. Uhum. É aqui que verdadeiramente a Igreja começa, no anúncio do Evangelho. E que hoje é tão necessário. E que hoje nós temos, infelizmente, tendência a nos instalarmos e a nos acomodarmos, não é? Parece que hoje estamos a assistir ao processo inverso do Pentecostes, não é? Estamos a passar da abertura para o fechamento e para o encerramento dentro de nós próprios. O que não, sim, deveria ser. O que não deveria ser. Infelizmente, e cada, não é, vez mais, não é? Não é? Infelizmente, e cada vez mais. Portanto, que todos possam participar, os que têm essa disponibilidade, então, também nesta celebração no próximo domingo, não é? O domingo de Pentecostes, e renovem, então, este espírito e se deixem invadir pelo Espírito Santo para que possamos todos viver numa comunidade melhor, cada um com os seus dons e com os seus carismas. Eu gostava de dar mais uma palavrinha. Sim, seu Padre. O Espírito Santo sopra onde quer, não sopra só dentro dos que estão na Igreja. Também pode soprar nas vidas e nos corações dos irmãos que, por razões diversas, se afastaram da vida da Igreja e que podem iluminar os que estão dentro. Muito bem. O Espírito Santo só para onde quer. Muito bem. Muito bem, ficamos então com esta apreciação à liturgia de domingo. Seu Padre, estamos quase a terminar o nosso programa. Como sempre, temos uma proposta musical para terminarmos bem mais esta edição. É verdade, portanto, gostaria de partilhar com os nossos ouvintes um dos episódios que marcou esta vinda dos Coldplay a Portugal e que passou vários vídeos no YouTube acerca disso e chamou-me a atenção, porque a certa altura, penso que foi no primeiro concerto, há um jovem chamado Lourenço Lampreia que pede ao Chris Martin, que é o vocalista dos Coldplay, para tocar a música da Arda-se parte deles, ao qual o Chris Martin aceita e chama-o ao palco. E portanto vamos ouvir esse momento, que marcou o primeiro concerto dos Coldplay em Coimbra. Estamos já a começar a ouvir, vamos ouvir todos, já voltamos. Ok, here we go. No rehearsal. Pedro, esta banda em Portugal, de modo particular em Coimbra, criar muitas sensações, muitas emoções a todos quantos foram ver estes espetáculos. Foram 4 no total e, de modo particular, para este jovem que, conforme é possível ver neste vídeo que está disponível no YouTube, portanto, viveu uma das grandes experiências da sua vida. Sem dúvida alguma. Ele acompanhou esta música ao piano, dado que é aluno do Conservatório de Lisboa. Portanto, uma experiência, de facto, inesquecível para o Lourenço. Muito bem. Obrigada por nos trazer também esta sugestão e pudermos partilhar um bocadinho daquilo que foi também este momento que marcou, como me disse, o primeiro concerto dado, portanto, neste conjunto 4, no primeiro dia aqui em Coimbra. Seu Padre, estamos a terminar o nosso programa das Palavras de Esperança, um programa que repomos também no próximo domingo. Muito obrigada pela sua participação e presença aqui na Rádio Boa Nova. Muito obrigado a si também, Liliane, e a todos aqueles que estiveram connosco neste tempo. Muito obrigada. Assim damos por concluído o programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova.